nasce na periferia. Sofre os covardias, informação de rua não interessa pra mídia. Meu apelo é dirigido aos corações feridos de maneira mais formal. Pra ser compreendido, somos autores da epopeia do quadro marginalizado. O semblante da humildade, aquele que vem de baixo. O chinelo de dedo é nosso estilo predominante. Sinto que a cor do meio incomoda os ignorantes. De arma na mão, vem de encontro aos inocentes. Preto, branco, pobre, por aqui é conhecido como indigente. Veja nossos irmãos estiados na porta do bar. Existem olhos cegos que não conseguem enxergar. Verifique a conta alta que temos que pagar. Então verá o quanto dói se humilhar. Única malícia que temos é o estudo, combatendo a fome. Se elite sentir a mesma dor, eu desconheço seu nome. Simbora, minha gente! Cheio de complexo, subconsciente sem sucesso, consciente sem reflexo, o cachimbo seu instrumento predileto. Cuidado com a sua conduta, violenta é a lei das ruas. Se esconde, todo sabe que usa. Sem caráter, sem personalidade, sem trampo, sem atividade, rouba tudo com facilidade. Cedo ou mais tarde encontrará dificuldade. Seu modo de reação deixa rastro de destruição. Como bandido você não dá certo, não. No descuido você age bem, fecha a frente, atitude e virtude que você não tem. O que difere de você de mim? Sem ser melhor ou pior, enfim. Meu caráter não troco por didim. Dignidade não tem preço, caráter tem endereço. Rua briga, uma gestão de consciência. Rua spike, um homem de pura transparência. Rua de no break, consciência black. Estilo brutal, com de nome normal. Realidade sangrenta, cotidiano que atormenta. A parada é violenta, condenação brutal. Eu tô chegando pra rimar e pra somar, é comigo. Representando os parceiros, prestigiando o amigo. Negão careca da CI, sempre a mesma postura. A voz continua a mesma, é a mesma cara dura. Periferia, minha área, Ceilândia, sul, minha casa. Comédia fica de boa, ouve o vocal e vaza. Lado bom e ruim, pode crer, aqui tem. Deus sempre olhando por nós e os anjos dizem amém. Sou Brasil até a morte, hip hop até o osso, carcará. Cerrado, carne de pescoço, periferia, favela e o meu amor e respeito. Povo pobre sofrido, eu guardo em meu peito. Salve Dona Maria, salve seu José, salve trabalhador, sem quadras é mané. Salve